garrafa que cravaram em seu corpo era pra mim, eu sei. Seu desamparo foi calor pro meu abraço. Seus pés pregados desataram os meus passos. E o seu silêncio pôs um cântico. A cruz era pra mim, Jesus. O prego era pra mim. A lança que cravaram o seu corpo era pra mim. Era pra mim, eu sei. Era pra mim, eu sei. Seu desamparo foi calor pro meu abraço. Seus pés pregados desataram os meus passos. E teu silêncio pôs. Silêncio de morte de cruz.